História nova com o Senhor Jesus. História nova pelo sacrifício lá na cruz. Antes que eu nascesse, Ele sabia a minha história na periferia. Envolvimento com os baratos do mundão. Envolvimento com os mano da função. Largadão, é, desorientado. Era um fantoche na mão do diabo. Sem a verdade no meu coração. Várias fitas erradas junto com os irmãos. Sem conhecimento, suicídio lento. Nariz no pó, puro sofrimento. Mais uma nova história Deus tinha pra mim. Longe do crime, então escuta aí. História de vitória, história de conquista. História longe das drogas, cuidando da minha família. Restauração, cura e libertação. Na Igreja Batista, levantei a mão. Encontro com Deus vivo, fui transformado. Uma nova história também pros meus aliados. Que tá na pedra, desacreditado. Se você crê, você será salvo. Como fez comigo, pode fazer contigo. Entregue sua vida nas mãos do Deus vivo. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, um novo tempo. Obrigado, Senhor, por ter me tirado daquele sofrimento. De uma vida de tormento. Na minha história, eu tive vários livramentos. Várias foram as lutas que vieram pra me derrubar. Várias pessoas viraram as costas ao invés de me ajudar. Sofri demais nesse mundão. O crime é assim, é podre, cheio de traição. Desilusão foram tantas, não gosto nem de lembrar. Pois já fui curado, você tá ligado. Quantos aqui na Santa Maria já morreu do meu lado. Indo direto pro vale da escuridão. Sem libertação, sem salvação. É triste a cena, irmão. O Senhor é quem me guia, Ele é a minha justiça. Ele é, não vou fazer a vontade de Lucifer. Permaneço de pé, assim que é. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua terra e acorda pra vida. Do meio dessa gente que quer ela abatida. Amigo cê não tem, ninguém quer o seu bem. Na hora do aperto você chama e ninguém vem. Quantos ao seu redor já disseram eu te amo? A não ser a sua mãe ou seu pai, pode ir contando. Quantos dos seus amigos te chamaram pra beber? Pegar a mulherada, a carne satisfazer. Mas aê, as consequências te fazem fazer besteira. Todo embriagado, quebra a casa inteira. Você pode até falar, se Deus quiser eu vou mudar. Eu te digo o que Ele quer, mas só assim não dá. Você tem que querer dar o primeiro passo. Deixa Ele trabalhar, consertar o que tá quebrado. Deixa as coisas do passado, Deus te dá uma nova vida. Reescreve a sua história com amor e alegria. Uma nova história Deus tem.